que meu nome é matéria-prima, minha vida é uma delícia. Meu filho me orgulha, tem trauma de polícia. Alguns me chamam de mestre, outros de maestro. Assim como eu considero finição e destro. Adestro meus demônios como bandas coreanos. Meu corpo é continental, minhas lágrimas são oceanos. Porque meus olhos marejam. Visões são marujos que velejam. De todo mal que a gente faz pra gente mesmo se protejam. Paz pra todos onde quer que estejam. De todo mal que a gente faz pra gente mesmo se protejam. Paz pra todos onde quer que estejam. Deixa eu voltar a me apresentar. Transformo sua mente em palco e faço um show particular. Mas tem que olhar pra dentro pra me ver, porque minha performance é te fazer pensar. Tropeço na ilusão, mas eu caio é na real. Já fui virada com quem já foi leal e vice-versa. Essa é a lei do universo, mas mostrar que a gente evolui é tudo que eu te peço. Sou uma peça rara em exposição no mundo, com visão de vagabundo. Me chama pro churrasco, eu caldei na dele a taça. Fico todo defumado, pergunta pro fumaça. De quem me acha otário, de quem me acha massa. E tem um monte parecido comigo assim na massa. De quem me acha otário, de quem me acha massa. E tem um monte parecido comigo assim na massa. Boa noite! Até que enfim começar um show. Tamo aqui desde as duas. Não tem nada a ver, tava gostoso, tava mó bom. Não tô metendo pau não, pode ficar tranquilo. Produção, amo vocês. Só tô passando um pouco do que é a vida do artista independente. Seja ele aqui vendendo a arte ali ou aqui cantando pra vocês, pode crer? Muito obrigado a todos que vieram. Quem sabe canta junto, hein? Yo! Leiam meus lábios, ando com sabios. Que chamam a Deus e dão ao diabo a Deus. A sociedade chama de putas e vadios. Aqueles que ensinam os filhos pela rádio. Minha força irradiou, junto do sol que brilha, ilumina o caminho extraordinário. Matéria interior, junto do beat vai dar repeat se não for otário. What you wanna get? So hard, pisa de baixo e camisa tie-dye. Paga de louco quando a vida dá um burra. Não critica se não acha bonsai, poda que nem bonsai. Um piripai-pai, a funiquidade não se atuba nem em Dubai. Então vai, corre atrás, se afasta dos debitais. Uns querem alcaçuz, outros alcatraz. Quero três alcalina pra te mostrar como é que faz. Com o mic na mão, você se move e se mexe. Não é na pista, mas correndo atrás do... O que impede pilhar, sou combustível. Pro nosso veículo ser inatingível. E fale feio não, porque de vez em quando vai ter rapa. Mas deixa a marca fazendo os rap pra rapa. Você é mais diferente que as matérias do Cupruzli. Na caminhada tem que ter mais vida que Cupruzli. Por tudo que fui, por tudo que sou. Juntando tudo, ser clássico é básico. Hey, por tudo que fui, por tudo que sou. Juntando tudo, ser clássico é básico. Hey, por tudo que fui, por tudo que sou. Juntando tudo, ser clássico é básico. Hey, por tudo que fui, por tudo que sou. Juntando tudo, ser clássico é. Hey. Foi bem depois de São Sara em Força. Não tinha cara, então roubava a revista The Source. Foi bem antes do trap. Ia pra casa da Amanda, veio a TV Raps. Segura, segura, DJ, segura. Tá da hora o show, rapaziada. Então vamos colar mais pra perto? Acho que é mais da hora, hein? Vocês estão assim, tipo um zoológico. Fala mais pra cá, não. Aqui, cola, cola, cola, cola. Vamos colar. Ah, vai colar? Não, mas então, nós vamos colar nós três, demorou? Yo! Vem, vem! Foi bem depois de seu Sonic Force. Não tinha grana, então roubava a revista The Source. Yeah! Foi bem antes do trap, ia pra casa da Amanda, veio a MTV Raps. Nem sonhava em tocar no baile. Rodava com quem que deu brando lá no vale. Nem sem ter a de vida mesmo. São três em um, CD, vinil, cassete, existia as demo. Colava os planos, mas não tinha essas de beats. Disso tinha as beats, filme da época era geeks. Que importava os álbum, lá da Uber Cave. Não tinha MP3, foi referência de trilha de rua pra enfrentar o sacrifício. Não tinha espaço pra boy, na pesada treta todo mundo ouvia o Beast Boys. As mina no Mike grava armadilha, vila de vá. E nego já fumava mais do que o escalifá. Vídeo de skate tinha várias tracks, deles eu conheci Beat Dugs Fake Mac. No Brasil a gente ainda se arriscava, fazendo rima e batida como DJ que riscava pra ficar. What? Bem boom bap. A trilha da rua é bem boom bap. Vem. Bem boom bap. A trilha da rua é bem boom bap. Yeah. Bem boom bap. Matéria prima e Cisco é bem boom bap. Vem. Bem boom bap. A trilha da rua é bem boom bap. Chamava seus amigos de ligar, ia pro centro pra roubar a camisa do Mifigar. Pra poder ficar igual os mano do clipe daquele grupo de rap, o Mob Deep. Yeah, naquela época era ainda é quente. Gostava tanto que até fiz a tatu da serpente no meu ombro em cima do braço direito, mas eu guardei mesmo do lado esquerdo do peito. Dava umas bolas de quebrada na sequela, colocava as caixas de tela de sol na janela. Esparravam como sense e Onyx. Eu ouvia o inglês e Bonix. E ali começava a jornada, o jornal dava notícias, o Sega até entornava. Mas toda vez que eu ouvia o Wu-Tang, eu seguia a Odisseia e as pedras contornava. Pela contorno ia pro Santeu, pra Serra, e às vezes era embaçado por causa de guerra. Um amigo tomou um tiro lá na Sacramento, e no Santeiro deram uns pipocos dentro do evento. Mas o centro era sempre 100%, no JK tinha uns b-boy, tipo São Bento. E o grafite era fitness e dava forma, no sobe e desce de muro e transforma a cidade pra ficar. What? Bem boom bap. A trilha da rua é bem boom bap. Vem. Bem boom bap. A trilha da rua é bem boom bap. Bem boom bap. Matéria e prima e Cisco é bem boom bap. Yeah. Bem boom bap. A trilha da rua é bem boom bap. Vai escalar bem. Faz barulho. Yeah. Quente pra caralho. Toalha produção. É isso aí. Toma uma água, pode? Não? Alguém falou não, né? Então tá, eu vou tomar. É pra você tomar também, viu? Eu tomei já a água. Alguém já ouviu rascunhos de um momento conturbado? Não. Então pode ir pra casa ouvir e depois volta pra me cantar essa música. Que falta de respeito. Porra. Se bem que dá pra ouvir no celular agora, né? Mas a gente não tem todo esse tempo, então vocês vão ter que aprender agora. Let's go. Que virou palco. Dá um grau no mic, por favor. O beat tá legal? Guarda me tocou, vida te joga na raia. O mundo todo ainda de luz apagada. Foi dado tiro do corre, dada largada. Tem que fazer bonito pra não tomar faia. Vai lá, se não é vala, caixão e vela. Alguns sonhos morrem com o culto na capela. Eu pinto meu na tela com aquarela. A vida é planta, eu vou aguarela. Pra ver se dá muda, que muda tudo. Num mundo mais duro do que um enduro. Eu faço a dívida, peço divide. Rezo pra virar casaco velho no cabide. Esquecido que nem o que eu devo. Sempre para a sorte de todos os trevos. Não é pra dar o cano, me entende moço. É porque de rocha, bagulho tá osso. Eu só queria comer, dormir bem. Liga pra gata, vamos aí bem. Mas o futuro nunca diz o que é que vem. Ansiedade passando de refém. Eu só queria comer, dormir bem. Liga pra gata, vamos aí bem. Mas o futuro nunca diz o que é que vem. Ansiedade passando de refém. Planeta girando, eu ficando tonto. Todo mundo quer ser majestade e pronto. Sem preocupação pra poder sentar no trono. Mas só faz merda quando senta no trono. Despeça a camisa, outros kimono. Contra a batalhão de quem defende o patrimônio. De quem é bono, só tem da lembrancinha do dono. Não é verdade que eu só foco no sufoco. Desse jeito nenhum monge fica sem. E todo finge que tá tudo bem. Quando tá possível pequenino de Belém. Mas Jesus chorou quando voltou e viu O tanto de gente tomando ribotinho e que ninguém escuta, quem vive na luta nessa pátria puta que pariu, Eu só queria comer, dormir bem, liga pra gata, vamos aí bem. Mas o futuro nunca diz o que é que vem, ansiedade faz todo dia vem. Eu só queria comer, dormir bem, liga pra gata, vamos aí bem. Mas o futuro nunca diz o que é que vem, ansiedade faz todo dia refém. Ansiedade faz todo dia refém. Ansiedade faz todo dia refém. E diga o hip hop, hip hop. Diga o hip hop, hip hop. Valeu. Gente, vou falar a verdade, minha calça tá caindo. É macacão, uma calça improvisada. Eu não tinha que falar, mas ela me caguetou. Ela me delatou. Mas essa é a vida, né? Tanto que a próxima se chama vida. Se esse som tivesse um cheiro, ia ser de sereno. Quando a noite libera seu estado mais pleno. Se tivesse um rosto, ia ser o da coragem pra enfrentar o choque de alta voltagem. Tem quem não tem estudo, tem diploma de mil grau. Na escada do crime tropeça no último degrau. Cada um no seu universo enfrenta seus meteoros. E na nave do meu destino eu exploro outros caminhos, longe da rota da derrota. Sem colher o fruto que da Babilônia brota. Se esgota cada fonte que promete o futuro. E já é claro que daqui em frente tiro no escuro. Trago a luz na palma da mão, reflete no que escrevo. Brilha quando falo, então por isso eu devo iluminar o caminho de quem escuta, procurando um jeito de continuar na luta da vida. Procurando um jeito de continuar na luta da vida. Procurando um jeito de... Todos procurando um tesouro. Então parece que o sorriso só vale se os dentes são de ouro. Eu tenho um diamante lírico. Tem quem tem tudo e vive abaixo da linha da pobreza de espírito. Teorias à parte, eu quero minha parte. Porque se eu tenho, eu sou mais um que reparte. Enquanto outros se dividem em classes e raças, mantenho minha classe e continuo na raça. E sigo de peito aberto entre caras fechadas. E tenho o coração vazio nas ruas lotadas. Que mais parece um formigueiro. E o dinheiro é doce, mesmo sabendo da amargura que ele trouxe pra chegar. No início era um verbo, agora é só a verba. Todo mundo vê, mas finge que não enxerga. Se essa contusão tenta fechar o cerco, amigo, eu não me acho, por isso eu não me perco na vida. Amigo, eu não me acho, por isso eu não me perco na vida. Amigo, eu não me acho, por isso eu não me perco na vida. Amigo, eu não me acho, mas eu me perco na vida, assim. Um brinde a todos vocês, um brinde a todos nós. Essa é pandêmica. Mais uma pra cultura, escultura sonora, explodida pra planeta. Planeta pra guardar na sua gaveta. Sou matéria-prima, me chame de MP. Faço MPP, música poderosa preta. Durante todos esses anos de mensagem, com a vivência de mais ação e menos imagem, aprendi uma coisa que me dá vantagem. O preso da bagagem tira o peso da viagem. Mas tem mala que carrega 10 de trip. De pai que reduziu a morte a uma pequena trip. A história é implacável só nos livros dessa gente. Na minha mente é do outro jeito que eu me livro. O ser humano é fantástico. Na internet prova que não é robô, mas age automático. Parece até um filme, já viu essa cena? Na tela da realidade, não é coisa de cinema. Mas o cenário desse continente, o Brasil é a imaginação de um diretor demente. Que se foda, fi, vote-me pra presidente. Que eu dou um gol de sorte pra gente, Vem. E diga o hip hop. Vem. E diga o hip. Põe meu som no volume mais alto. alto, olha pra cima. Eu sou a nuvem negra, com uma chuva de rima, que nesse tempo seco vai mudando o clima. Te deixa encharcado de pura autoestima. Mentira, tô mais pedido que pedido do iFood com endereço errado e o entregador que lute. Muita gente pede pra que a vida mude. Confia na Bíblia, no Alcorão, até o Talmud. Mas aí um preto tira roupa pra provar que não roubou. E é assim que o racismo te pede nude. Vontade de amarrar o segurança no poste e descer o post. Hashtag mude. E todo mundo é faixa preta, ganha grana, pega as pretas, escapa do meteoro e vai embora no cometa. Rede social me irrita, te transforma em super-homem, mas também é criptonita. No entretenimento, treta e alimento, vai ver que é por isso que eu não tiro meu sustento. Ao invés de elegerem um Jair capitão, devia eu ter elegido Nelson Sargento. Mais uma? Alguém tem uma voz aí pra me emprestar? A minha já foi. A minha já foi embora. Como sabe que seus clientes estão falando a verdade? Não sei. E por que defende eles? É o meu trabalho. Você é boa nisso? Sou uma advogada excelente. Por que os negros sempre acham que tem que ser excelentes? Que tipo de preto eu tenho que ser? Pra ser um preto, aceito por você. Que tipo de preto eu tenho que ser? Pra ser um preto, aceito por você. Na minha quebrada tem um cantinho que era dele e ele é o lacra. Faz um corre quietinho, caladinho, todo dia na sua via sacra. Ele não joga fora, não anda nos mano, mano, ele não se enquadra. Quem sabe negão, dentro do padrão que o mundo idolatra. E também tem uma preta que com a caneta escreve romance. E não adianta tocar o funk esperando que ela dance. Ela se chama Lídia, me devolve uma orquídea. Quer lidar com a mídia, querendo um outro lance. Procurando encaixe, bem longe do close. Mentir todo mundo que vive fazendo pose. E ele é o monge, passa longe do desespero. De todo mundo querendo provar quem é o mais maloqueiro. Vai! Que tipo de preto eu tenho que ser? Pra ser um preto, aceito por você. Que tipo de preto eu tenho que ser? Pra ser um preto, aceito por você. Esse território nacional, toda gente original. Condicional, então tem outro outro mal. O julgamento do seu igual dizendo se não for sensacional. É só mais um som sem sal. E eu não quero pagar palestra, MC Detex. Mas o Ebro de preto não milita que ele fica de mal com o ex. Vou falar nisso, a pele dele é de Marielle, era bem clara. Mas nesse debate não escolhe tom de preto enquanto dispara. Um lado não aceita, o outro não fica. Carinha barata, jogador caro, tu é um produto que vende. Pela minha negritude eu tenho paixão. Mas me pôr numa caixa é igual me pôr no caixão. Vai! Que tipo de preto eu tenho que ser? Pra ser um preto, aceito por você. Que tipo de preto eu tenho que ser? Pra ser um preto, aceito por você. Que tipo de preto eu tenho que ser? Para ser um preto, aceito por você. Que tipo de preto eu tenho que ser? Para ser um preto, aceito por você. Uou! Uou! Isso é entrega, hein? Isso é entrega, gente. Quem recebeu esse auge na pandemia? Fecha tudo, abre tudo, vai morrer, não vai morrer, vai na janela, vai panela tudo. Ninguém recebeu esse auge na pandemia, não? Pega junto com o santo. Volta aí. Vamos ver se o pessoal lembra. Fecha tudo, abre tudo, vai morrer, vai morrer, vai na janela, bate panela curta, bate panela favor, pede ajuda pro santo, pede ajuda pro chá, palco de cheiro, receberam? Palco de enfermeira, vai vacinar, passa álcool gel, bebe álcool limpo, bebe... Ninguém receber esse áudio, não é possível, velho. Usa vaca, tamo indo pra rua, vem de ficar em casa, sai de casa, mundão a milhão, o apocalipse em timelapse. Gritos de socorro em caps lock. Meus temas mais rimas nos meus raps. Uso fios de taser que dão choque. Não de brutalidade dos copos, são de realidade nos corpos. Tem meu endereço no Google Maps, colado na primeira Prado Lopes. Caixa me pergunta se eu tenho pets, Caixa me pergunta se eu tenho dots. Só sei que eu tô esperto na internet, pra não ter que discutir com bots. This is América do Sul, sempre procurando o norte. Rebelde contra o sangue azul, que também é vermelho na hora da morte. Se tá frio, uso calça jeans, se tá calor, eu uso shorts. De bermuda, já rei que flips, na canela tem a marca dos cortes. Tipo cicatriz do coração, que machucou se achando forte. E agora bate que nem um beat, se recuperando do capote. Quando o rap ainda era mate, mano, eu capinei muito lote. Olha a mão cheia de calo, a caneta é minha inchada, filhote. Mudando de pau pra cavaco, ou de passo pra pinote. Só eu que notei que papaléguas e coiote, tão doidão de peiote. Minhei asa no pai, pra voar pelo mundo. Pra viver sem que avançar, pelo Brasil profundo. Minhei asa no bairro, pra voar pelo mundo. Pra viver sem que avançar, pelo Brasil profundo. Sou eu! Não sei se vou ter voz pra cantar essa não, tem que estar afinadinho. Tem que estar afinadinho, não sei se eu vou estar não, viu, gente? Ei, DJ, barulho pro DJ Cisco! Mais, pra ver se ele fica mais ligado! Mentira, fui eu que pedi pra poder aumentar o BPM, entendeu? Aí eu tô jogando na conta dele. BPM são batidas por minuto, pra quem não sabe. E aí, matéria também é cultura. Cultura de DJ. De onde todos vêm, África, África, você também. África, África, África, África, África, África. Esse foi a Labnit. Que bom, que bom. Eu também acho. Que bom que você gostou. Isso. Isso. Axé. Vamos que vamos, gente. Não tô aguentando mais nada, não. Tá quente demais. Tá osso. Mas tô entregando pra vocês aqui. Graças a Deus vocês estão aqui. Sério mesmo. Muito obrigado a todos que estão aqui até agora. Tá ligado? Esperaram a hora do show, vieram até a feira, deram moral pra todo mundo que tá expondo aqui, que isso é importante. Tudo isso faz parte de apoiar o artista independente. Isso aí é foda. Barulho pra todos nós aí. Vamos que vamos. Quem já ouviu o disco Visão aí? Você pergunta pro pai qual o filho favorito que ele tem, não, senhor. Qual o filho que você mais gosta? Ah, eu também não, mas cadê você? É, ué, tô doido. Quem quiser adquirir, segura, DJ. Quem quiser adquirir aí um disco do vinil, do Matéria, chamado Visão, né, Nina? Temos aí algumas unidades em vinil, nas cores roxo, em espanhol, rojo, né? Rojo. E laranja. Só sei em inglês outro nome, orange. Em espanhol, não sei, né? Naranja. Não sei. Mas tá tendo lá, viu? Naranja, naranja, naranja. Tá tendo lá, viu? O vinilzão bonitão, pá. Um disco cremoso. Não é um disco acelerado, metanfetaminado. É um disco cremoso, certo? Subiu aí, DJ? Essa é do disco Visão também. É o seguinte, ó, deixa eu explicar pra vocês. Disco Visão é um disco da pandemia. Disco da pandemia era um disco que estava sendo criado só com a perspectiva da morte, tá ligado? Só com a perspectiva de, mano, não tem como falar de mais nada que não seja desgraça. E aí aconteceram dois discos na minha vida. Um disco foi de uma banda que chama Krong Bean. Eu recomendo fortemente que vocês ouçam. E o outro foi de um cara que chama Fred Gibbs, que ele tava falando, não tem uma palavra Covid em nenhum dos discos, em plena pandemia. Eu falei, ah, cara, eu posso falar outras coisas. Aí nasceu esse disco aí. E essa música é uma das músicas do disco. Esperando o meteoro, por fora eu sorrio, por dentro eu choro. O teu toca, meu mano chama, fala pra caralho, agradece e reclama. Eu falo, cola aí, eu tô na rua, eu tô com a nota, segura a sua. Vou pro centro, no caos da city, mas sustentando miséria e outro skit. Tava de bike, sem Nike no pé, coloquei asa pra voar, mané. Parei no boteco, tranquilo, mas o sentimento pesava com um quilo. Copo na mão, na outra o coração, ele bate junto com a situação. Ele me disse, cê sente demais, eu disse, sinto muito, algo mais. Quem mandou morar bonito com poeta, que merece o castelo, até hoje bota moeda. Mora no país que quem ganha atleta, e quem tá errado sempre ganha treta. Guardei ele no peito, debaixo de sete chaves. E eu pensei, se não for meteoro, pode ser uma nave. Pra me levar daqui, depois do que eu vivi, e tudo que eu ouvi foi gente dizer ser nave. Me levar daqui, depois do que eu vivi, e tudo que eu ouvi foi gente dizer cê lá vi. Cê lá viu que eu vi, não viu não, não viu não, não. Cê lá viu que eu vi, não viu não, não viu não. Cê lá viu que eu vi, não viu não, não viu não. Cê lá viu que eu vi, não viu não, não viu não. Meu cérebro, nem te conto, cozido, assado e frito. Aqui dentro desse crânio, se sentindo cansado e aflito. Ele me disse, cê pensa demais. Pra quê, meu camarada, pra quê? Eu disse, nunca pensei nisso, cê não sabe, e onde vou saber? Quem mandou morar na cabeça de um cara, num país que só te estressa? E que chega, para, esbarra, num país que só te estressa. Ele voltou pra dentro do meu crânio insone, e eu disse, se não for uma nave, pode ser até um drone. Pra me levar daqui, depois eu vou dormir. O quê? Depois a gente diz esse nave. Pra me levar daqui, depois o que eu vivi. E tudo que eu ouvi foi gente dizer, sei lá, vi. Será viu que eu vi, não viu, não? Não viu, não? Será viu que eu vi, não viu, não? Não viu, não? Será viu que eu vi, não viu, não? Não viu, não? Será viu que eu vi, não viu, não? Não viu, não? Filha da puta! Ô, gente, no rap em alguns gêneros o melhor elogio é xingar, tá? Porra, caralho, filha da puta! Pode ficar à vontade, viu? Caralho! Aí, ó. E essa aqui é dos tempos de anarquia poética e de vivências insanas, sujas e... Mentira. É só viajando mesmo nas ideias. Mas quem sabe chega junto, hein? Peraí, segura. Palmas pra DJ Cisco. Muito obrigado. É melhor ficar pedindo barulho toda hora, né? Então, pede palma, depois pede assovio. Que tá aqui comigo nessa missão. Eu queria agradecer também todo mundo que tá aqui na produção, desde quem tá aqui na porta até quem tá aqui, ó. Se isso aqui, nos desenhos, nos riscos, na prancheta, barulho para! Se isso! Eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui, tá ligado? Muito obrigado a todo mundo que fortalece a cultura independente. E essa é a saideira, e o Fio não tá querendo deixar eu ir embora, toda hora ele enrosca no meu pé. Mas essa é a saideira, porque a gente tem outra banda pra poder tocar aqui pra vocês, pode crer? Então vamos que vamos, desde já, muito obrigado! Ai, ai, ai, ai, ai. Tem como aumentar o microfone só um pouquinho, fora do som. Aumenta o mic. Em pares abarrotados, esbarro e abarrotados, que a roda é uma banca roda e segue a roda dos derrotados. Envolvidos na vida indevida, que divida e leva a extremos, trêmulos, delírios e lírios e similares. Nem centrífugas em fuga do sinógeno, nem noites alucinantes. Longe das horas do pesadelo, das cinas e duas caras. Escravos do cotidiano ganham carta de alforria e voa porra na farra. Sei que de cara torna-se o tapa que a realidade dá no rosto. Porque às vezes ela pega sua miséria, transforma em banquete e tempera com desgosto a gosto. Mas paraísos artificiais podem causar um verdadeiro inferno. E sua alma incendeia. Se fecha essa camisa, veja que as calças e ganha até essa chave. Essa chave de cadeia. Tão agitado e calmo como os oceanos são. Às vezes espinhos e perco a devoção. Então da minha eu saio. Só que eu tropeço na ilusão, mas na real eu sempre caio. Sou calmo e agitado como os oceanos são. Às vezes espinhos e perco a devoção. Então da minha eu saio. Só que eu tropeço na ilusão, mas na real eu sempre caio. Em brigas embriagado, me vi obrigado a correr sem rumo da rua, ser na rua desabrigado. Polêmico, de camisa bolo, com polícia na cola, bolado, trago uma escola. Era só pra relaxar, mas comecei a chapar de chá e achava que era chave pra cura. Depois ficou chato e chamava os caras pra ver o raio que eu brilhava na rua escura. E o que era só caô virou caos no olho do furacão. E quem pagou de gato viveu dias de cão. Foram pro fórum ou pra onde te forram com terra. Pelo amor de Deus, pedi mais três de vários nessa guerra interna, mas se combatem de fora pra dentro. E às vezes a margem é só reflexo do centro. Joga uma pedra no lado e me fala o que acontece. Círculos expandem, é assim que a força cresce. Sou agitado e calmo como os oceanos são. Às vezes desfiz e perco a devoção. Então da linha eu saio, só que eu tropeço na ilusão, mas na real sempre caio. Sou calmo e agitado como os oceanos são. Às vezes desfiz e perco a devoção. Então da linha eu saio, só que eu tropeço na ilusão, mas na real sempre caio. Muito obrigado! Mais uma? Só mais uma, que a banda da casa tá prestes a colar. E tem um camarada meu que chegou agora, gosta muito do som. E eu ia pedir pra vocês deixarem eu tocar mais uma, porque ele colou aí, tá ligado? É isso. Qual que vai ser? Só queria. Que Maria, filho. Aí um dia eu tava no boteco, tomando um litrão, e comecei a escrever, despretensiosamente, assim, porque eu acho que sai muita coisa boa quando você escreve sem pretensão, tá ligado? Aí eu comecei a viajar numa parada, e como seria uma rimaria, tá ligado? Ô, mano, você pensou com esse rap, Zé? Eu ia abrir uma rimaria, tá ligado? Um lugar que vende vários rap, pras pessoas comerem e se alimentar. Você, tá ligado? Você, tô jukebox de sucessos de raps que nunca ouviram. Longe do que buzina no ouvido, até da vizinha. Outras palavras, prazer pro paladar. Estoque de história, de glória e azar. Sem menu pros meninos que consumiam mesmo. O alacarte pra quem curte o corte supremo. Pratos pra pretos, pardos e até outra cor. Alimenta com sabor, qualquer um que for. Com toda certeza do mundo que sempre nutrem. Até aqueles que têm alergia a glúten. Refeições pra rainhas e reis. Receita sem sal, proibida por lei. A gente gosta de pressão alta. Gordura é gostosura, se não tem, não sente falta. Sem petisco tosco, gasta no tira-gosto. Depois da janta, da gorjeta sem imposto. Depois tem sobremesa, pura doçura. Alivio amargo dessa vida dura. Raps com looks de chocolate. Perfeito quando a laringa de rap bate. Rimas com cobertura de beats. Pode pedir até pelo Uber Eats. Entregas no Brasil, de Pará a Capivari. E a quebrada não tem taxa de delivery. Rimaria, como seria uma rimaria? Rimaria, como seria uma rimaria? Muito obrigado, Faz Caleb, valeu! Barulho pra matéria-prima! Agora fiquem com a banda da casa!